de todas as categorias, nascendo, naquele tempo, toda a bicharada do chão. Na continuação deste conhecimento, se encontra neste volume, Universo em Desencanto, que é o conhecimento de onde nós viemos, como viemos, para onde vamos e como vemos. Que uma vez a pessoa imunizada, a imunização apanha o fluindo que deu origem a este corpo e leva para a planície racional, o seu lugar de origem. Curso primário. Então temos o curso primário, que é o encanto, isto é, abaixo do sol. O curso secundário, acima do sol, e o curso superior, que é junto do racional superior. O curso primário é esta vida dos mistérios, dos enigmas e das experiências, para acabar tudo em nada, porque o que surge do nada acaba em nada. Então, encanto. Mistério sem solução. Agora, desencanto. Todas as soluções de toda a formação deste mundo e sua criação. Curso primário por estarem presos à matéria e sem solução desse enigma. Sabiam que eram assim, mas não sabiam por que ficaram assim, ignorando seu ser e tudo enfim, fazendo o mistério de tudo, por nada conhecerem de certo, falando como papagaios inconscientemente, por serem encantados, como um animal qualquer, que tudo é preciso aprender para saber. Se não aprender não sabe. Então, este é o curso primário, curso do encanto, dos papagaios. Trata-se do astral inferior, por pertencer à matéria, ao mundo inferior, ao mundo do encanto, dos mistérios, dos enigmas, das experiências que não têm mais fim, das aventuras, aventurando sempre, para ver se dá certo ou não. O mundo do desequilíbrio, o mundo dos bichos. Então, trata-se de dois mundos encantados. Dos habitantes da Terra, e dos habitantes aí do espaço, entre o Sol e a Terra. O mundo visível é o da matéria e o mundo invisível é dos habitantes do espaço. Este é o curso primário onde todos nascem sem saber, para tudo aprender e ficarem na mesma por serem encantados. Então, temos acima do Sol, o curso secundário, aonde habitam outros seres invisíveis que são os planetas. Acima do curso secundário, secundário porque está abaixo da planície racional, é o curso superior, que é junto do racional superior, na planície racional. Então, para que se imunizem e o corpo fluídico volte ao lugar de origem, para que não nasçam mais aí, tratem de conhecer o que é imunização racional, para terem certeza verdadeira do seu ser e de todos os seres, para saberem o porquê viviam e vivem aí, nesta vida de inconformados. Ninguém nunca está conformado, por muito bem que esteja, por a matéria ser de origem do mal, e o que é mal está sempre sofrendo, nunca está satisfeito, porque não conhece o bem. Ele nunca viu o bem, fica sempre à procura dele, como estão todos no mundo. E onde vão encontrá-lo? Só na imunização racional. A matéria é de origem do mal, é mal puro, por ser mal, por si mesmo se destrói, se acaba, morre. Então, ficariam aí, a vida inteira a procurar o bem, sem encontrar, porque ele não existe na vida da matéria. Se tudo é matéria, se tudo é de origem do mal, onde é que vão encontrar o bem? Agora, existe a palavra bem, mas só está na palavra, que é para engambelar, para amansar, para atrair, para catequizar, para viver iludido sem esperança. Espere que ainda vai vir o bem um dia. E fica o ser humano naquela esperança de ficar bem um dia, naquela ilusão, por desconhecer a origem do seu ser, do ser da matéria, que é de origem do mal, e por o bem não existir, é que não se vê ninguém satisfeito, todos no mundo vivem insatisfeitos, porque ninguém está bem, são de origem do mal, são maus, a vida é um mal, por ser material. Onde é que está o bem? Onde vão encontrar o bem aí? Todos desassossegados, todos preocupados, todos cheios de problemas. O desassossego é grande universalmente. A palavra bem foi uma palavra inventada, criada pelos homens, como todas as palavras para se compreenderem.